Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antunes, o Jovem Nerd Escacildes! Aqui é o Guga, e se você estiver mal na sua vida, desgostoso, não veja ensaio sobre a cegueira. Guga, isso é uns drops sobre o cinema. Aqui é o Tucano e... Aqui é o Azaghal e não se fazem mais programas infantis como antigamente. Então vamos, cara, para mais um Nerdcast que é muito requisitado já há muito tempo. Vamos falar do maior quarteto da TV brasileira, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, os Trapalhões, rapaz. Da Potrona. Temos dois profissionais em nostalgia e flashback aqui, Tucano e Guga. Vamos viajar lá longe, quando o Didi era realmente genial, né, cara? É verdade. Então vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal! Vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas. Vamos. Esta semana ficou estabelecido, Azaghal, para todo o Brasil, o novo acordo ortográfico. Caraca, eu me considero agora analfabeto novamente. Não, eles pegaram e fizeram uma... Assim, eles falaram... A única coisa que eu achei que, né? Até que enfim, né? Vamos colocar de volta no nosso alfabeto, que eu não sei por que tiraram, as porras das letras K, que está aí em uso, direto no comércio, então, em todos os lugares, W e Y. Porque elas são de uso normal, nunca deixaram de ser usadas. Quilômetro, por exemplo, a abreviação é com K, sempre foi. Abreviação, mas sim, aqui mas a gente chega com Q. Mas a abreviação que é usada para fórmulas e placas e etc. é com K. Com K, sistema internacional. Não é? Então, né? Sim, mas tudo bem. Vamos agora, fora isso, meu amigo. Meu irmão, olha só, a Trema morreu. Morreu, acabou a Trema. A Trema eu achava uma boa companheira. Agora a nossa língua ela virou uma putaria, né? Mas é só uma sacanagem, ela virou uma putaria. Isso porque também tem mudanças nas regras de acentuação, não é só a Trema que sumiu não, cara. Por exemplo, não se usa mais acento nos ditongos abertos EI e OI das palavras paroxítonas, Azaghal. Aí tem um monte de gente, né, babando agora e... o quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Android, a palavra Android, não tem mais acento, é Android. Android agora. Eu acho melhor a palavra colmeia. Colmeia. A galera aí da colmeia agora vai ter que chamar a empresa de colmeia. Boia, asteroide, cara, não tem mais acento, como assim, Azaghal? Cara, é uma loucura ainda. Coreia, cara, geleia. Debiloide. Debiloide, é a palavra que a gente usa. Ideia, joia, cara, nada disso mais tem acento. Estreia, heróico, tá tudo acabado. Caraca, mano. Cara. E tem mais as palavras terminadas em e-em e o-o, com duplo, sim, duplas vogais, tipo voo. Certo. Não tem mais acento, voo. Não tem. Não tem mais chapeuzinho. Não tem. Enjoo, lem, abençoo, não tem mais acento. Fudeu, Azaghal. Vem. Cara, o que que a gente vai fazer? Fora as palavras de os acentos que diferenciavam elas, por exemplo, para. Ah, essa foi a melhor. O verbo parar. Eu achei e foda. Para. Achei excelente essa mudança. Ou pelo de, né? De pelo de animal. Ou pelo de eu fiz pelo. Tarará. Não, polo de polo norte, polo de polo. Não mudou nada. Aquático. Eu comi uma pera. Não tem mais acento. Eu comi uma pera. Não tem acento. Cara, também. É muito escroto isso. O Saramago disse, vou escrever do meu jeito e que se dane o revisor. Não, sabe o que eu acho interessante agora? É que normalmente as pessoas que escrevem textos ou e-mails, blogs, né? Tudo, né? Na maioria dos casos, ou não, elas usam, por exemplo, um Word, né? Uhum. Que tem um corretor ortográfico que vai salvar sua vida. É verdade. Não mais. É verdade. Não mais. Espere as atualizações só aí. Por exemplo, o dicionário Aurélio que você tem instalado aí ou você tem na sua prateleira, lixo. Será que agora é Aurélio? Vamos lá para as notícias. Prêmio Podcast 2008. Prêmio Podcast 2008 voltou, Azaghal! Caraca, foi só reclamar semana passada. Está de volta com tudo, agora com o sistema de votação mais profi. Sim. E agora você faça a mesma coisa, por favor. O Ed Silva avisou, olha, tive que, infelizmente, zerar os votos. Então, você que votou antes no Nerdcast, vote de novo agora. Pedimos humildemente. Eu não. Eu peço, eu exijo que vocês votem. Tem lá um link na vitrine e tem no canto direito, na coluna direito, logo abaixo do Festival de Legendas. Isso. Você clica, vai aparecer uma janelinha, você clica no sim, botão verde. Isso. Simples. É. Tem que colocar lá uns negocinhos, sua região. Só a região e confirmar, né? É um Gary lá de spam, etc. Eles fizeram um sistema de segurança que eu achei que ficou bem melhor. Isso, mas lembrando que vale apenas um voto por IP. Por exemplo, se você tá num lugar, num trabalho, num escritório de uma rede compartilhada, vote em casa, que em casa vai ter o seu IP sozinho. Ou aqui esquema, lan house, exato, praia de Copacabana. É, né, agora tem Wi-Fi na praia de Copacabana. Qualquer lugar que tiver uma rede, meu irmão, conecta e vota. É, exatamente. Ah, outro recado, Azaghal. Muito rapidamente, porque senão fica um saco. JediCon no Paraná, semana que vem, depois a gente avisa mais. Tchau. Isso, peraí. Semana que vem, no sábado que vem. No outro semana sábado. Que vem, daqui a 20 anos não significa nada, né? Você tá dizendo que a gente vai avisar mais semana que vem? Que vai ser na semana? Não, vai ser semana que vem. Isso, então. Vai ser no dia 26. Não, sábado. 27, minto. Sábado, em Curitiba. Sim, no sábado, dia 27, Curitiba. Jovem Nerd vai estar lá. Exatamente, estaremos lá vendendo camisa. Se tiver bom, a gente continua. Se não tiver, a gente vai embora no meio. Excelente. Mais informações, tem o link aí para um post do Jovem Nerd News que teve a notícia de dizendo tudo aí. Isso aí, muito bom. Outro recado, Dimensão Nerd, podcast dissidente do Nerdcast com o pessoal do Jovem Nerd News. E eu já emendo aqui também o Draconiano. Os dois são atualizados sempre às segundas-feiras. Sou mesmo, Draconiano, o livro fantástico de Tucano. Sim, exato. Acesse aí no post, tem o link toda segunda-feira. E vamos aos e-mails de voz que estão legais. Vamos. Fala, nerds. Aqui é Thiago, The Portal Soares, Santo André, São Paulo, analista de sistemas, 28 anos. Cara, sensacional o Nerdcast sobre o Hobbit. Vocês estão tão esquentando a panela pra quando chegar o Senhor dos Anéis, não é? Adorei. Só achei que faltou uma pequena informação a respeito da versão do Hobbit. Vocês não mencionaram que, na verdade, o Hobbit já passou por uma revisão. Quando o Tolkien escreveu, ele não fazia a menor ideia que ia escrever o Senhor dos Anéis. E ele também não fazia ideia da importância que o anel ia ter. Tanto que, na versão original que ele escreveu, o Gollum entrega o anel pra ele porque ele ganha o concurso de adivinhações. Depois que ele decidiu que ia fazer o Senhor dos Anéis, ele foi lá e revisou. Ficou de uma forma que o Gollum não entregaria tão fácil o anel por causa da influência dele. E também faltou um detalhe a respeito do filme do Senhor dos Anéis, do primeiro, em que aparece realmente a cena com os três trolls. Na verdade, na versão estendida, essa cena é um pouquinho maior, porque os hobbits reconhecem que aqueles são os três trolls do Bilbo. Bom, galera, fico no aguardo do próximo Nerdcast sobre o Senhor dos Anéis. Vamos ficar na expectativa, o monstro da expectativa. Falou, abraço. Aí, pessoal do Nerdcast, como sou um nerd bastante tímido, escrevi esse texto para minha secretária estar lendo e enviando essa mensagem de voz. Meu nome é Marco, tenho 26 anos e moro em Joinville. Comecei a ouvir pelo episódio sobre vampiros e quase ele teria sido o primeiro e último porque os gritos foram terríveis, meus timpanos quase sangraram, mas dei outra chance e hoje já ouvi todos os episódios e sou um grande fã de vocês. Toda a quinta-feira à noite me dá um frenesi aguardando o programa que está por vir. Abraço a todos, em especial ao Sr. K, ele é bem engraxado e divertido. Ha, ha, ha, ha. Muito bem, Azaghal, olha aí o trabalho de uma pessoa tímida. Ah, eu gostei, né? O cara foi criativo, a gente até ouviu antes. Né? Exato. Vamos lá, os e-mails. John, 19 anos, Brasília, cidade do avião. Só uma pequena canelada. O Alotone disse, isso sobre o último Nerdcast, 127, sobre O Hobbit. 127 Nerdcast. Parabéns. Não é pouca merda. Porra. Só uma pequena canelada, o Alotone disse que Bard, o cara que matou o Smaug, era motherfucker e tal e desapareceu. Na verdade, ele não desaparece, ele se torna rei de Esgaroth, a cidade que foi destruída. Flutuante. É, que não era flutuante, na verdade. Né? Era uma ilha. Ela ficava numas estacas, né? Certo. Ele volta, ele aparece mais tarde. No fim dos seus anéis é relatado que ele luta ao lado de Dain, o rei anão, de Erebor, nas lutas que ocorreram contra os orcs no norte. Olha só! Né? Como parte da campanha da conquista da Terra-média empreendida por Sauron. Enfim, ele aparece, mostra mais uma vez que é motherfucker, mas pelo que eu vi em outro e-mail, ele morre nessa Guerra do Anel. É verdade, eles são esquecidos, né, cara? E no leste teve uma guerra com os anões humanos. É, ele só virou um futebol. Uma linha. Uma linha. Exato. E agora, jovem nerd. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus. Você sabe que agradou esse negócio do Dom Azaghal, né? Ai, meu Deus. Tá mal, cara. Tá passando Ai, mal. Meu Deus. Aí eu fico assim, será que eu leio com o Dom Azaghal? Ou será que eu deixo pra lá e viro um mito? Uma vez só entrou, né? Você é sempre lembrado como um caraca muito maneiro. Dom Azaghal. Dom Azaghal, né? Então eu vou ler esse que eu curti. Arthur Perón, 18 anos, Nova Esperança, Paraná. Que palhaçada, cara. As pessoas gostaram de obter da mensagem que eu passei através deste programa. O Nerdcast sobre o Hobbit foi muito bom. Nunca li nada sobre Tolkien Pecador. Gostaria de começar e quero saber por onde. Silmarillion, O Hobbit ou Senhor dos Anéis? Ah, muito bom, seu pai. Olha só. Cara, só existe uma forma de ler a obra do Tolkien. Ah. Hobbit, pra esquentar, você emenda no Senhor dos Anéis. Certo. E aí quando você fica desesperado, achando que acabou tudo, tu tem o Silmarillion pra te salvar. Exato, e tem o Contos Inacabados depois. Sim, mas aí, né, cara, você tá muito desesperado mesmo. Ah, mas eu li todo. Sim, sim, eu também. Mas vale a pena, essa é a ordem. Se você ler Silmarillion primeiro, sua cabeça vai explodir, você não vai, sabe, você vai pirar. Leia o Hobbit, que é uma aventura, né, gostosa, divertida. Depois Seus Anéis, que é algo mais denso. E aí... Um livro vai preparando pro outro. Exato, é verdade, muito bom. Eu gosto sempre de ler o autor na ordem de publicação e não na ordem cronológica das histórias. Ah, é mais divertido, assim. Você acompanha o raciocínio dele. Whatever, o importante é que você compre através dos links do Submarino no Jovem Nerd. Tá certo. Arthur Lavaneri, desculpa, você tem um nome estrangeiro, não consigo ler. 19 anos, Brasília, também Distrito Federal. Gostei muito dos dois netcasts sobre a obra do professor e estou ansioso pelos próximos. Além de esperar por eles, quero expressar que espero também o já anunciado há um bocado de tempo netcast sobre Isaac Asimov. Sim, isso é um dever nosso. Vai só que demorar, como eu sou muito demorar. Fã, a gente tem que estar afiado para fazer um bom netcast sobre Asimov. Eu nunca li nada de Asimov. Seu pecador. Ah, já vem. Nerd fazendo graça com a minha porra do meu sotaque. Bom, sobre o Nerdcast. O Jovem Nerd relutou em acreditar, mas O Hobbit foi, sim, escrito pelo próprio Bilbo, sob vários títulos ao longo do tempo, incluindo o famoso Lá e de Volta Outra Vez. Assim como Frodo escreveu A Queda do Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei, este conjunto de textos, além de outros complementos feitos por muitos outros hobbits e homens ao longo da história, e textos élficos traduzidos por Bilbo, ou Silmarillion, formam o Livro Vermelho do Marco Ocidental. Olha, eu já ouvi falar desta você porra, você lembra disso? Né? Porque você já leu e você já tinha esquecido, como eu. Isso acarreta num dos mais importantes aspectos da estilística de Tolkien. É este o recurso literário chamado pseudotradução. Ele escreve como se estivesse apenas fazendo um trabalho de tradução do Livro Vermelho do Marco Ocidental. É essa a ideia, né? Ele fala assim, olha, eu não sou autor de nada, eu só traduzi o livro que já existia. Essa que é a ideia por trás dos livros de Tolkien. Muito maneiro. Isso prova que o Bilbo não ficou de bobeira, né? Nesse tempo pô, todo, né? É, exato. O cara produziu. É verdade. Pra terminar, André Figueiredo Miller, Curitiba. Será que ele é da família do Shopping Miller? Deve ser endinheirado esse filho da puta, cara. Tá. Eles estão dando 25 carros. Olha só, você vai fazer jabá pro Shopping Miller agora? Porra, eu gosto, é um shopping muito bom. Ai, meu Deus. Lambda, lambda, lambda. Muito bom o Nerdcast do Hobbit. Cara, agora eu fico com vontade de ler os e-mails como se fosse um padre mesmo, um cardeal. Para com essa porra de padre. Se você fizer... Ó, vai enjoar, vai virar zorra total. Apesar de eu não ter lido o livro, tem muita risada com as análises sobre Gandalf ser só um maluco. Mas para mim, o melhor desse Nerdcast foi a leitura de e-mails com... O padre Azaghal... Ai, tá insuportável. Me rachei de rir aqui no trabalho. Cara, é engraçado que o Jovem Nerd, ele não é um cara descolado, né? Ah, e ele não sabe o que significa rachei, assim. Eu sei o que significa. Não, aí a gente foi numa reunião de negócios em São Paulo. Caraca, mas... E a mulher falou assim, ah, eu gostei muito do site de vocês, rachei o bico. Eu sei o que significa rachar o bico, seu maluco. Não é o que pareceu naquele dia. Por quê? O que eu falei? Tu ficou, oi? Que mentira, puta que pariu. Continuando o e-mail do André. Mas ri mais ainda. Olha só, Jovem Nerd. Você, na hora que o Jovem Nerd canta o AC/DC. imitando a guitarra. O que raios foi aquilo? Ai. Foi muito bom, eu gostei, cara. Tcharará, tcharará. Que coisa escrota. Ri demais, mas ao mesmo tempo foi uma boa dose de vergonha alheia. Não entendi por que vergonha alheia. Eu me senti confortável em imitar a guitarra. Enfim, resolvi imortalizar essa leitura de e-mails com um desenho. Espero que gostem. Olha só, que maneiro. Ficou irado, cara. Tem um botãozinho pra você clicar e ver se você quiser ver como ele mandou pra gente. Isso. Ou se você descer até o final da página do jovenet.com.br, está lá o rodapé. Tá lá no rodapé, gente. Ele ganhou o rodapé, cara. Parabéns. Fica já, né, o convite. Se você quer mandar desenhos legais para o rodapé. Ah, por favor, né? Não. Tenha bom senso. Bom senso, por favor. Não, não mande qualquer porcaria, cara. Não, por favor. Não se poupe disso. Ah, mas uma coisinha. Se me permitirem, queria fazer um pequeno jabá. Não, não, não. Mas ele mandou de presente o desenho? Não faz jabá? Pô, a gente leu o e-mail dele no Nerdcast. Ai, coitado. Ele quer um voto. Vocês cliquem no link que tá escrito assim, voto para o André. Isso. Se vocês quiserem dar uma força pra ele. Isso, ele tá no concurso de desenhos da FNAC. Não, FNAC não. Ah, tu pode falar do Shopping Miller, mas não pode falar da porra da FNAC. Que pariu. Tava pensando aqui agora que eu leio o e-mail desse cara, eu perdi uma boa piada lá no padre, cara. No... Qual foi a piada? Quando eu falo que é um pecado é não conhecer e não falar de si, eu podia ter dito que é antes de Cristo, depois de Cristo. Você pode começar lendo esses seus resuminhos. Eu não fiz um resuminho nenhum, puto. Sou maluco. Eu gostaria de começar esse Nerdcast já chocando as pessoas. Os nomes verdadeiros dos Trapalhões. Renato Aragão, todos conhecemos o Didi. Isso que é impressionante, cara. Saber que o Didi é Renato Aragão, todo mundo sabe. Verdade. Agora, poucos sabem que é Antônio Renato Aragão. Olha só, rapaz, seu Antônio. O que mostra que ele sempre foi um tremendo filho da p***. Porque teve uma época que ele infernizava o Mussum chamando o cara de Antônio Carlos. Exato. É. É Santana é o que vai mais chocar, né? Dedé Santana é um soco na cara, né, cara? Antes do advento da internet, ninguém sabia o nome de Dedé Santana. Era um tipo um mistério, né? Exato. Até que descobriram que era Manfred Santana. Olha só, nosso querido Manfred Santana. Um apóstolo, né, cara. Santana. Sensacional. O Zacarias era o Mauro Fátio Gonçalves. Mauro Gonçalves, grande Mauro Gonçalves. E o Mussum, como o Didi fez questão de falar durante anos, era o nosso querido Antônio Carlos Bernardes Gomes. Olha só, essas pessoas eram pessoas reais. Normais. Viu? Normais, exato, né, cara? É muito bom. Dário, o Mussum não era normal nem aqui. Nem na Mangueiros! Nem na Mangueiros, cacete! O inventário do Mussum tá rolando até hoje, você sabe. Ah, cara, coitado do Mussum. Um milhão de filhos, é um problemão, cara. Do Zacarias também. Zacarias, coitado. O processo do Zacarias, da família do Zacarias, é porque depois da morte do Zacarias, a Globo passou a passar os replay, né? Uh-huh. O Vale a Pena Ver de Novo dos Trapalhões. Uh-huh. E não pagaram um tostão pra família dele. Caraca. E a família tá movendo ação. Acho que tava em 120 milhões de reais. Mas eles deveriam pagar para o espólio. Sim. Depositado em juízo. Aham. Uh-huh. Então, não fizeram também isso. Não. Engraçado, o Google paga tudo certinho, direitinho pra todo mundo. É, também não entrei nesses meandros jurídicos. O Renato Aragão, nosso querido Didi Mocó, colesterol, Mufunfa com dois B's. Colesterol, né? Sorrisol colesterol. Sorrisol colesterol. Sorrisol. Ele é formado, pasmem, em direito. Olha só, sério? Isso, ele era do Ceará, of course. Uh-huh. E veio pro Rio de Janeiro tentar a vida e pronto, formou os Trapalhões. Resumidamente, é assim. Não, não foi... Ele é oficial do Exército, cara. Da Reserva. Cara, imagina só, velho. Ele no Exército devia ser que nem aquele quadro que tinha o Sargento Pincel. Só que ao invés de ser recruta, ele era oficial, brother. Fez CPOR, cara. Eu achei maneiro porque eu também fiz. Eu achei, porra, falei, maneiro, o Didi fez CPOR. Mas tenente não é muito oficial, né, cara? Tenente é aquela coisa, né? Porra, é o primeiro a morrer. É o primeiro a morrer, exatamente. Ele fez parte do Os Adoráveis Trapalhões. Ah, olha isso. Esse foi o primeiro programa Trapalhões. Na TV Excelsior. E era com o Ted Boy Marino. Porra, Ted Boy Marino, cara. Saudoso, já morreu? Acho que morreu. Eu encontrei com ele no Maracanã uma vez, malandro. Ele deu aquele tapa assim, como se fosse dar um telefone. Tá ligado? Eu falei, caralho, meu irmão, esse cara é de verdade. E o programa era o Ted Boy Marino, o Didi, o Vanderlei Cardoso e o Ivan Cury, que eu não sei nem quem é um nem cara, quem é o outro. Ivan Cury, cara. Eu lembro dele. É um cara que usa peruca. É, usa peruca. Foi trocado pelo Zacarias. Cara. É isso que eu ia falar. Foi o precursor do Zacarias, né, cara? Só falta me dizer que o Vanderlei Cardoso era negro. Ia ser ótimo, né? Devia ser o galã, tipo o Dedé. O Dedé era o galã na época, né? É. Dos quatro, né? O Mussum foi músico, né? Isso, Os Originais do Samba. Mussum entrou depois, e depois o Zacarias. E aí fizeram, que saiu uma galera, e aí ficou o Didi e o Dedé, e entrou o Mussum. O Dedé, ele é o que tem, assim, entre aspas... A melhor formação artística. É. Porque ele cresceu no circo. Ah. Ele tem a cultura de circo, jovem. Aquela mesmo. Parada toda de circo era do Dedé, então. Isso, exatamente. Vai dar pirueta, estrela. É. Eles faziam, era impressionante, cara. Eu li em algum lugar, a primeira dupla foi o Didi e o Beto Carreiro. Ah, é? É, era Beto Carreiro e Didi. E o Dedé tinha um outro cara lá, que era o Dino Santana, que era a dupla Maloca e Bonitão. Bonito. Dino Santana devia ser parente dele, né? Aliás, nome verdadeiro de Beto Carreiro, Tucano. João Batista Sérgio Murad. Olha só, que bonito. Mas as pessoas são assim, né, cara? Os nomes dela de batismo não servem pra vida artística. Azaghal. É, eu não sou Azaghal, porra nenhuma. Tucano, né, cara? Quem foi que deu esse nome de Tucano pra esse cara? Quem foi? Eu lembro que no domingo existia, na minha infância, uma rotina. Sim, sim, cara. Né? O objetivo todo do domingo era assistir aos Trapalhões. Exatamente. Verdade. O dia girava, então, você almoçava, ia não sei o que lá, mas às 7 horas da noite... 7 horas da noite, exatamente. Tinha que estar em casa para assistir os Trapalhões, cara. Não existia a possibilidade disso não acontecer. Exato. Né? A gente, o dia todo era programado em volta disso. Inclusive, na hora de acordar e ver o Senna, né? Correndo pra lá e pra cá, Nelson Piquet. Que cena, rapaz. Tá maluco. Tá maluco. Você acordava e via a Fórmula 1, Nelson Piquet, depois Senna, Trapalhões. Nelson Piquet, Senna, Trapalhões. Tá maluco, cara. O meu domingo era Trapalhões. Não tinha mais nada. Não tinha nada tão importante quanto. E era foda, né, cara? Porque, assim, era um programa infantil. Uhum. Infantil, não sei aonde, né, cara? Cara, nos anos 80, a gente não entendia metade das piadas que eles contavam. É verdade. Acho que a gente, na verdade, não entendia nenhuma, né, cara? O programa Trapalhões foi líder de audiência durante, cara, muitos anos, porque ele tinha piadas que os adultos entendiam e as crianças achavam engraçadas, cara. As crianças gostavam do pastelão, né? Tapa na cara, o malandro e tal. E os adultos achavam graça nas piadas, né, cara? Absurdas que eles contavam pras crianças. Tem várias piadas, cara, de fundo sexual, mas, cara, uma porrada, cara. Uma porrada. Os personagens eram malandro... Um alcoólatra, mas de última categoria. Um homossexual. E um pegador. Exato. Depois esses papéis se confundiram com o passar do tempo. Não, né? Você tá falando que o pegador era o Dedé. No começo, sim. Depois o Didi começou a zoar o Dedé. Depois o Didi começou a escrotizar o Dedé. Ele passou a ser o pegador e o Dedé passou a ser o Boiola 2. O Dedé era o Jim Martin do Didi, né? Era... Exatamente. Ele era a grande escada, né? Exato. Eu, pra, Jim Martin. Pro amor de final. Que nem eu sou pra Zagal, né? Olha, eu vou fazer um programa sem você um dia pra te mostrar que eu não preciso de escada, porra. Eu quero ver tu rebater a bola sem o levantador aqui. Cara, era isso, o programa, né? Era o tempo inteiro um tentando se dar bem em cima do outro. É, fazendo apostas. Direto, casava dinheiro. No chão. Hoje, até hoje eu caso no chão, pô. Tá bom. É, qualquer coisa que o Azaghal quer apostar, então vamos casar no chão. Era muito engraçado, cara. E hoje em dia, esse programa não teria condições de existir por causa dessa merda de politicamente correto. Acabou com o humor, né, cara? Não pode mais ter. O que é chover de processo, cara, em cima dos trapalhões, ia ser um absurdo, cara. Eles sacaneavam um negro, eles sacaneavam um homossexual, eles sacaneavam tudo, cara. Tudo. O mais sensacional era que o mais racista de todos era o Mussum, né? O grande pássaro negro. Cacildes! Negão, seu passado! Então, o mais sensacional é quando ele queria falar alguma coisa tipo: ah, eu quero que um raio caia na minha cabeça. Ele fala: eu quero morrer preto! Ele falava assim: eu quero morrer preto se esse nordeste, se esse paraíba aí conseguir ganhar da gente, não sei o quê. É verdade, cara. Guga! Não, e eles sacaneavam, né? Negócio de cabeça chata, era rapadura. Eles chamavam Didi de várias coisas. Rapadura, cabeça chata, paraíba, né? Cearense. Olha só, isso era um programa infantil, cara. Um quadro que eu lembro muito bem até hoje. Que o Mussum veio no bar pedir leite. Uhum. Eu lembro, cara. Era programa de criança. O Mussum chegava no bar e falava assim: tem leite de capivara de Barra do Piraí? Pode ser. Aí, pá, velho, não. Aí ele: tem leite de mula manca sem cabeça? Não. Tem leite de galo manso? Aí o cara falava: não, não, que não tinha. Aí ele tirava o chapéu, olhava pra cima: Deus é testemunhas que eu queria beber leite. Dá uma cachaça! Cara, isso era uma grande criança, cara. Como assim? Era muito bom isso, cara. Inclusive, nos filmes dos Trapalhões, sempre que saía uma porrada, alguma coisa assim, ele primeiro dava aquela sambada, né? Ele distraía o cara com os pés e dava-lhe um tapa na cara. E depois ele se escondia pra ir beber cachaça. Cara, enquanto os outros saíram na porrada, cara. Ai, ai, cara, isso foi outra infância. Eu sinto pena das crianças de hoje, cara. A televisão brasileira tá muito sem graça, cara. Era muito engraçado, cara. Eles pegavam muito pesado, cara. Que tudo era coisa de... O Didi... já entendi! Inteiro, cara. A menina solicita! Aí ele balançava o pé assim, apoiado no calcanhar, né? Lembra? É, muito macho! Muito macho! Muito macho. Tinha uma época que todo mundo só falava: ele camufla! Ele camufla! Isso era Didi total, né, cara? Ele camufla, ele escamoteia. Cara. Não, tem uma música deles que o Guga conhece, que é aquela da espingarda. Como é que é aí, Guga? Esse LP é de 1981. Se chama Ró dos Trapalhões. Uhum. E, cara, eu ficava que nem uma criança louca tocando aquela porra assim o dia inteiro. Então, quando era criança, eu decorei todas as músicas. Mas eu não entendia. Eu achava graça, mas eu não entendia, né? Aí, eles comparam as espingardas com as pessoas, né? Tanto que o nome da música é As Pessoas e a Espingarda. Uhum. Aí tem assim: os rapazinhos, agora os rapazinhos. Aí o Dedé começava: esses rapazinhos de hoje, de sandalinha no pé. Aí o Didi: é espingarda traiçoeira que só atira de marcha ré. Quando é casada, é criançada ser uma roda. Já que a gente falou de Mussum no filme, tarará, sabadinha, vamos falar dos filmes dos Trapalhões. Cara, eu adorava os filmes antigos dos Trapalhões, cara. Era um evento de final de ano. Exatamente. Você e o Brasil, porque eram os filmes de maior bilheteria, cara. Tem, mas tem gente que olha pra minha cara da forma mais deslavada, fala que não gostava. Gostava sim, cara. Gostava, né? Oh, tinha mais bilheteria do que filme de Hollywood. Eu tenho pena dessa juventude agora que quando vai tem que assistir Xuxa e whatever, né, cara? Mas os filmes da Xuxa e do Didi até hoje arrecadam muito na bilheteria. Mas são uma merda. É, eles não são o que eram. Não, né? Não são uma merda. Os da Xuxa nunca foi nada. A Xuxa Xuxa, né, cara? Né, cara? Fraquíssimos hoje em dia, né? Dá pena até. Tá, é, são fracos, né, cara? Nada comparado aos quatro juntos do Saltimbanco. O Saltimbanco era aquele que eles moravam numa casa flutuante na lagoa? Não, seu maluco. Não, não. Saltimbanco é do circo. É triste pra caralho, Saltimbanco. É triste, né? Porra! Filha dos Trapalhões, eu acho, o da casa flutuante. Filha dos Trapalhões, é, eles acham neném, é verdade. É. O primeiro filme que os Trapalhões fizeram, os quatro juntos, foi o Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. Cara, que é esse? Uma paródia excelente do Guerra das Estrelas. Mas esse filme é de que ano? Esse filme é de 78. Cara, não é possível. Não é possível que eles só tenham feito esse filme. Não, não é possível. Não. Com quatro juntos, os quatro juntos. O Trapalhão no Planalto dos Macacos, eles não fizeram juntos? Não tinha os Zacarias. Ah, meu Deus, eu não acredito. Então, eles chegaram a fazer um filme, Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, que passou outro dia, eu vi. Porra, é muito bom, mas não tinha o Zacarias mesmo. É, caraca, 70, esse da Lâmpada Maravilhosa era como, que eu não lembro. Eles achavam um negócio e iam pro futuro. O futuro, que na verdade era o presente, então no aterro do Flamengo. Tem um puta merchandising da Pepsi Cola, cara. eu tô lembrando vagamente, cara. Aí eles estão lá, não sei o que, aí estão com maior sede. E aí eles olham assim, tem uma Kombi vendendo refrigerante. Aí eles roubam uma caixa de Pepsi, vão pras pedras e ficam tomando lá o dia inteiro. Puta. O Grão Vizir vai pro presente também, e é o alemãozão do olho esbugalhado. Uhum. E aí ele, no futuro, ele tem sempre um cara que parece com alguém do passado, né? O Grão Vizir perseguia eles no passado, no deserto, e aí quando chegou no presente, o Grão Vizir era o delegado. Cara, agora, esse que você falou do Trapalhão no Planalto dos Macacos, eu acredito que tenha sido o primeiro filme que teve a participação do Mussum, cara. Cara, eu tô vendo aqui, era o Guarda Azevedo, cara. O Mussum era o guarda, eu lembro. É porque nos filmes fizeram outros personagens, né? Não eram necessariamente Trapalhões. E o Mussum era o guarda que ia atrás deles. E aí os três viajaram lá pro Planeta dos Macacos. Muito bom, cara, o filme. Não tinha negócio de uma transformação que o cara tomava um remédio, uma... Esse é o de 80, o Incrível Monstro Trapalhão, no auge da série do Hulk, né? Excelente. Eles roubaram a ideia do médico e o monstro. Aí o Didi era um cientista, tomava uma fórmula e virava um monstro verde gigante. Ah, muito bom. Não, mas esse dos macacos, eles viravam macaco, não viravam? Virava macaco. É porque passava por um... Levava uma porrada na cabeça e virava macaco. É, exatamente. Descia, cara, descia tipo um pilão e batia na cabeça deles e eles viravam macacos, é. Mas eles ficavam numa maca deitados e com um cobertor em cima. Aí vinha um pilão e bum, bum, bum. Aí o Didi não se transformou porque o Didi deitou ao contrário. Aí o pilão bateu nos pés dele. Aí ele não se transformou, só o Dedé. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. É, os três mosqueteiros trapalhões, que na verdade é mosquiteiros, né? Não é um que eles são empregados de uma mansão? Isso. E que aí alguém é sequestrado, whatever, eles têm que salvar a pessoa. Ah, pô, a filha do dono da casa, provavelmente. Didi, né? É apaixonado, como sempre. Mas que fica com aquele cara de franjinha. Mário Cardoso. Caralho, cara. Cabelo de surfistinha. Eu lembro deles treinando, cara, porque eles vão, né, lá lutar contra os bandidos. Aí eles treinando, malhando, cara, pegando como se fosse, assim, um peso com dois cocos, assim, nas extremidades de lá treinando. O Didi lança uma muito boa nessa também, que ele usou várias vezes depois. Ele chegava assim, onde é que você mora? É, sabe aquela fazenda? Ah, sei, é lá? Não, não. Atrás da fazenda tem uma mansão. Ah, é na mansão que você mora? Não, não. Atrás da mansão tem uma casinha. Ah, é na casinha? Não. Atrás da casinha tem um galinheiro. Ah, é atrás do galinheiro? Não, é no galinheiro. Eu sempre tenho uma cena que eles caem num rio e o rio tem piranha. E eles nadam desesperados pra sair do rio e o Mussum não consegue, vai devagar. Uhum. E aí eles começam, cuidado, piranha, Mussum, sai daí! E aí o Mussum, ele vem calmamente, só faz um leve borbulhar atrás dele e para as piranhas. Tava aquele água chacoalhando, então para. Aí ele sai da água tranquilão, com a calça toda mordida, com um milhão de mordidas de piranha. Ai, de escroto, cara. Saltimbancos era com a Lucinha Lins e tal. Isso. Lembra? Cada um era um bicho. Tinha o burro, eram dois, porque tinha a parte da frente e a parte de trás. Era o Didi e o Dedé, né? Tinha, acho que era o porco e o cachorro, que era o Zacarias e o Mussum. E a gatinha era a Lucinha Lins, que era a filha do dono do circo. E o Didi, que era o burro, adorava ela, amava, era apaixonado por ela. E ele fica meio triste, porque ela não quer ficar com ele. Aí começa a falar com o burro, com a cabeça do burro, né? Da fantasia dele. A cabeça do burro chora no final. E aí ele começa a falar, eu gosto tanto dela, você acha que eu tenho chance? Aí o burro começa a mexer assim, como se tivesse sim. Aí, você falou, burro? Pô, então me dá um conselho, burro, não sei o que, e começa a trocar uma ideia. De repente sai o Dedé tava sacaneando o Didi, e dá uma tapa. Tá louco? Pá, pá, pá! Tu acha que tu tem chance com a filha do dono do circo, rapaz? Tem uma parte que eles vão pra Hollywood, ou não sei se eles sonham, alguma parada assim, e tem aqueles robôs de uma série que tinha... Battlestar Galactica. Battlestar Galactica. Eram os Cylons. Guedos da Universal. Exatamente, cara. E tem uma hora que eles estão atravessando uma ponte, aí veio o tubarão do filme. Nossa, cara. É muito doido, cara. E é triste esse filme mesmo, que nem o Azaghal falou, porque no final morre o cachorro do Didi. Olha só, mano. E o Didi não fica com a Lucinha Lynch. Não fica? Não fica. Não. Nossa, mãe. Mas o Didi sempre, ele perdia a mulher no final. E nem sempre. Ele começou a pegar as mulheres depois que ele ficou velho safado. Porque o final de filme de Trapalhões é sempre, eles conseguem salvar, mas o mocinho fica com aquele apaixonado. O último filme que eu vi aí do Didi passando na TV, ele pegou a Fernanda Lima. Ele é um tarado, velho tarado, meu irmão. Qual o filme que tem aquela galinha gigante que bota ovo de ouro? Ó, isso é velho. Terra Pelada, eu acho. Não. Terra Pelada é que eles vão pro garimpo. É o Mágico de Oroz? Mágico de Oroz, que o Mussum usava um chapeuzinho de lata? Mágico de Oroz. Ah, Bruno Lombardi não era uma bruxa, Bruno Lombardi? É, que subia no teto, né? Mó efeito especial bem feito. Ah. Que no final eles conseguem um iate, né? Eles ficam ricos no estilo do pica-pau. Iate, mulheres. Dinheiro, mulheres, iate, eu lembro dessa porra. E aí ficam os três trapalhões no barco da frente, né? Curtindo lá. E no barquinho de trás, rebocado, o Didi, sei lá, com a Bruno Lombardi. Excelente. O Serra Pelada é anterior a esse aí. Pra mim, é o melhor filme deles, é os Trapalhões na Serra Pelada. Qual é da Serra Pelada? Serra Pelada era um garimpo que tinha antigamente, que era o maior garimpo do Brasil, com uma montanha gigante, com milhões e milhões de pessoas garimpando com picareta, tá ligado? Era um formigueiro humano. Era. E hoje a montanha não existe, virou um lago. Caraca. Eles detonaram a montanha inteira, cara. E a parada era assim, saía do Jornal Nacional toda semana, sacou? Ah, eu lembro, eu vi aquela galera suja de lama carregando saco, sabe? A única coisa que eu me lembro da Serra Pelada é que a Gretchen foi fazer um show na Serra Pelada. A Gretchen, onde que ela não fechou, né, cara? Exatamente. E aí é uma história lá, os trapalhões são garimpeiros e tem os caras que escravizam os garimpeiros, né? Ah, sim, só pode comprar ouro deles e tal, só pode vender ouro pra eles, não sei o quê. Só que aí eles conhecem o galã, né, o Franjinha, conhece alguém que é do exército, que eu acho que é o Gracinho do Filho. E aí tem uma guerra sinistra dos mercenários lá, dos garimpeiros, contra o exército mesmo. É mó guerra mesmo, fodido. Olha, não lembro. Porque sempre tinha porrada, né, cara? Tinha bastante ação. Mulher e porrada. É o segredo do sucesso dos Trapalhões, cara. É, tapa na cara. Não, e era várias acrobacias, né, cara? Principalmente do Dedé e do Didi. Exato. Eles faziam uma pirueta que era incrível. Eles davam estrela, os dois juntos. Os dois juntos. Eu achava, cara, isso, assim, o máximo de acrobacia. Sensacional. Duas pessoas juntas dando estrela. Porra. Eles eram cagões, fugiam de todo mundo, mas quando começava a porrada, eles davam porrada em todo mundo, né? Cara. Aí saía distribuindo. Era bem o tema do Bud Spencer e Terence Hill, né? Exato. Vieram fazer um filme aqui no Rio, Bud Spencer e Terence Hill. Eles foram no programa Os Trapalhões e eles fizeram uma porrada, os seis, cara, na porrada. Foi muito maneiro. Maravilhoso. Eu lembro que o Bud Spencer disse nessa época, quando ele veio fazer esse filme aqui, que ele foi impressionado que ele nunca viu ninguém beber tanto quanto o Mussum, cara. Ele falou, cara, é incrível como esse cara consegue falar e ficar dele. de beber tanto, cara. Eu fui num coquetel de lançamento do filme Atrapalhando a SWAT, cara. Lá no Meridian, até o Meridian, que hoje em dia nem existe mais, né? Eu queria ver o Didi, só que o Didi tava brigado com eles nessa época, né? Então eu só vi o Dedé, o Zacarias e o Mussum. Foi essa época, foi a fase negra dos Trapalhões, né, cara? É, eu fui nesse coquetel, muito, muito maneiro. Até foi uma coisa engraçada, porque eu me fodi, porque eu vi uma menininha bonitinha, cara. Aí ela tava pegando aqueles docinhos, tartelete disso, daquilo. Aí tudo que ela pegava, eu pegava também. Cara, até que ela pegou uma parada ruim pra caceta, meu irmão. Eu fui comer também junto com ela, cara. E lá não tinha água, só tinha bebida alcoólica. Aí eu chamei, mãe, me dá alguma coisa pra eu beber, cara. Devia não tinha pedido... nada pra beber pra criança, nada. Mó sacanagem. Devia ter pedido pro Mussum, porra. Um filme que eu gostava bastante era o Cangaceiro Trapalhão. O Didi fica no lugar do Lampião, né? E tem a Maria Bonita, que de bonito não tinha nada, né, cara? Era aquela Tânia Alves, sei lá. Tânia Alves! E eu lembro que tinha só isso, eu achava legal o filme. Porra! Eu, cara, é whatever. Ele saiu na porrada e no final o Didi não ficava com a mocinha. Teve um também que foi os Trapalhões e o Rei do Futebol, que era com o Pelé. Mas esse já começou a decaída. Ah, é? Final dos anos 80. Aí teve Fantasmas Trapalhões. Nossa! Os Heróis Trapalhões e Uma Aventura na Selva. Aí fudeu. Gugu, Conrado, Sorvetão. Roupa Nova. Ah, Roupa Nova. E a Runa, deve ter tudo, né? A parada dos Trapalhões sempre foi pegar o que tava na moda e fazer uma paródia, né? Sim. E eu acho que nessa época aí eles quiseram inventar de ser roteirista, sacou? Ao invés de fazer paródia, começaram a fazer com história que eles mesmos faziam e ficou sem graça. Sabe o que pode ter acontecido também? Nós crescemos. E aí nós percebemos que o filme não era tão bom assim, cara. Não, cara, mas deixa eu te falar. Eu discordo por um motivo. Se eu ver o Trapalhões na Guerra dos Planetas hoje, eu dou risada. Se eu ver esses filmes mais novos, não acho tanta graça. Simplesmente acabou a validade? Porque tem até aquele lado do saudosismo, assim, pá, mas eu acho que realmente era um pouco mais engraçado. Trapalhões, sei lá, de 85 pra baixo e tal, até um pouco depois, eles vencem tranquilamente a regra dos 15 anos. Vence, cara, tô falando, esses quadros antigos são sensacionais. Tanto que reprisava, há poucos anos, reprisava o Trapalhões na hora do almoço. É, e ele ganhava do Chaves, cara. Olha só. Eu preferia ver a reprise dos Trapalhões do que ver o Chaves também. Pela milésima vez. Também. É verdade. Eu já tava mais velho. Tá, eu via lá no motel que eu trabalhava. Era hora do almoço. Só pra tocar a musiquinha dos Trapalhões, eu pedi meu almoço. Excelente. Imagina o Azaghal numa king size, num quarto de motel, batendo um filé mignon com batata frita e vendo os Trapalhões. É, porque realmente eu comia na cama do motel, cara. Com certeza era assim. Vamos voltar um pouquinho e falar de Trapalhões no Alto da Compadecida. Pô, eu particularmente acho essa versão muito melhor do que a atual. A do Celton Mello, do Mastergar. Eu acho. Você acha? Eu acho, cara. Os filmes de Trapalhões eram filmes raiz, cara. É, verdade. Mas antes do Alto da Compadecida, teve um no Rabo do Cometa, que foi em 86, que foi quando passou o Cometa Halley. Ai, nossa, oh. Que maldito cometa, cara. Cara, que desgraça da TV, cara. Foi uma desgraça. Esse do cometa não era que eles viravam um desenho? Tinha um bruxo maluco com um papagaio? É. Cara, era muito ruim isso, cara. Não, muito ruim foi a própria passagem do cometa. Não, pipoca gigante. Eu acordei às 4 da manhã, meus pais, vamos lá, pegamos o carro, fomos lá para o Observatório Nacional no Rio de Janeiro. Olha a disposição. Empolgadíssimo. Afinal, só depois de 72 anos eles voltariam. É, 76, porque a última vez eles falou assim, olha, a última vez que passou o cometa, a sua avó nasceu em 1910. Big deal, né, cara? Então fomos lá no Observatório Nacional, tava nublado, cara, e não clareou. Não viram nada? Não vimos nada. Caralho. Eu queria tanto acreditar que eu vi alguma coisa, que eu olhei, todo mundo olhando no telescópio, mas o cara falava assim, ó, desculpe, gente, tá nublado, não dá pra ver nada. Mas todo mundo ia, já que eu tô aqui, eu vou olhar, né? Uhum. E eu, na minha cabeça, eu disse que eu vi, eu tô vendo! Aí todo mundo, gente, você não tá vendo, mas eu tô vendo! E hoje eu acho que eu não vi, que foi coisa da minha cabeça. Tá vendo, Ed, tu conseguiu fazer uma parada foda agora. O quê? Eu tô em dúvida agora se eu vi ou não. Olha, tava eu tenho certeza que eu vi. Você viu? É, sei. Parecia uma pipoca. não tinha cauda, não tinha porra nenhuma. É, o que eu vi também não tinha cauda, não. Ah, tinha. Então a cauda só deveria dar pra ver com o telescópio. É, ou na hora que eu vi não dá pra ver a cauda, sei lá. Não, porra. Cara, na hora que eu vi... Cara, olha só. Ele tava de calça. A decepção foda. Força da expectativa. Expectativa. Filme, desenho animado. Lembra que tinha aquele desenho animado do Cometa Halley? Tinha um elefante. Halefante! Halefante, cara! Cara, foi um mega raio. As pessoas achavam que ia ver, cara, tipo uma parada do tamanho de um carro no Celsa. E não era nada, cara. Era um pontinho nebuloso. Não, mas eu acho que a expectativa era que você visse ele bem grande e com cauda. Então erraram feio, né, cara? Feio. Cara, mantendo a minha tradição aí de musical, né? Participação musical nos Nerdcasts, cara. Eu lembro da música, eu não sei de onde era, se era de desenho, que alguém criou, eu não me lembro de onde era, mas a musiquinha do Halley era assim: Halley, olhe pro céu. O programa, assim, a grande parada, pelo menos que eu me lembro, a minha recordação principal dos Trapalhões, era o Didi escrotizando os outros. Exato. Cara, ele sai do roteiro, ele o roteiro e embora, sabe? Exato. Nem eles conseguiam segurar o riso, né? Eles riam no meio do programa várias vezes, cara. Teve várias fases e quadros que se repetiam, sim, né? Sim, sim, sim. E tinha uma época que era sempre eles tentando, um pregando a peça no outro. Mas então chegava o Dedé, sei lá, pregava uma peça no Mussum, o Mussum pegava a peça no Zacarias. É, porque era o esquema, o Dedé pregava a peça e falava, ó, tá chegando o Zacaria aí, se dá bem em cima dele. Como o cara ia meter a porrada, ele saía assim, né? Aí, e era sempre igualzinho, né? Porque assim, o Dedé pegava o Zacarias, o Zacarias pegava o Mussum. O Mussum, quando ia pegar o Didi, contava a parada, né? Chegava assim, ó, primeiro, vai, passava debaixo da escada, caiu o balde na cabeça. Aí chegava o outro, passava debaixo da escada e... Aí o Mussum ia falar pra ele passar debaixo da escada, só que ele já falava, não, ô Paraíba, vai lá, passa debaixo da escada que vai cair o balde na tua cabeça. Aí o Dedé, não, não! Aí ele, ah, não? Não pode falar? É, é isso mesmo. Ele sempre se salvava. É porque ficavam os outros dois que já tinham pegado a peça assessorando o terceiro, né? Na verdade, o objetivo dos três era o Didi. Exato. Naquelas de aposta de casar no chão também era alguma coisa assim? Cara, nesse esquema sempre. Sempre. Mas o Didi você tava bem no final, né, cara? Era sempre esse negócio de mulher, cara. Eles tinham um negócio isso. Muito forte com o negócio de pegar a mulher, bicho bom. Você lembra que tinha bicho? Bicho bom, pode escrever. Bicho bom, bicho ruim. Era... Cara, eu lembro do Didi, cara, esse quadro, eu chorei de rir. Porque quando eu era criança, eu não entendia a piada direito. A mulher estava com um bebezinho de colo no banco da praça. Aí o Didi chega, né? Senta no banco da praça, e aí, tudo bem? Né, seu filho, né? E aí, que horas você amamenta? Porque ele queria ver o peito da mulher, cara. Era muito groto, cara. Que horas você amamenta? A mulher, 3 horas da tarde. Ele, ó, no meu relógio já são 3 horas. Aí passa um cara assim, ela falou, não, no meu relógio são 2:55, ainda faltam 5 minutos. Aí passa um cara assim na frente, assim, não, vamos tirar aqui a prova aqui. Ô fulano, que horas são aí, ô amigão, que horas são aí, por favor? Aí o cara, são 2:50. Aí o Didi levanta puto, começa a dar porrada no cara, sai daí, rapaz! Não, e normalmente ele é muito mais baixo, então ele pula e dá um tapa na cabeça, né? Assim, na nuca, né? Dá um tapa na nuca. Aí você tá aqui na cabeça, sai daí, pô, pô, me atrapalhando. Ele dá isso do Darth Vader, cara. Aí no final, cara, ela tira uma mamadeira pra dar pra criança. Ele pula e dá aquela. Faz aquele som, né? Tananananão, sabe? Eles estavam os quatro numa mesa e os quatro tinham os tiques. Cada um fazia uma coisa. O Zacarias atravessava o dedo no nariz, apontando. O Dedé encolhia os ombros assim. O Mussu também tinha. Todo mundo tinha um tique. Eles resolvem apostar um barão, cada um. Um barão. Barão, né? Barão era 1.000 cruzeiros. 1.000 cruzeiros, isso. Que era o barão do Rio Branco. Ah, boa. E aí, quem fizesse o tique perdia, né? Então eles, cara, mas é muito engraçado a cara dele. Isso é engraçado até hoje, cara. A cara deles se controlando pra não fazer o tique, sabe? Todo mundo se remoendo e aí, de repente, cada um começa a fazer o tique com uma desculpa. Aí, olha só, o navio ali, aí, apontando. Aí o Dedé, eu não vi, pô, colhendo os ombros. É muito engraçado, cara. Eles tinham essa coisa também de sacanear a produção do programa. Ah, demais. Cara, era muito maneiro isso. Porque eu me lembro que uma vez eles estavam os quatro na sala, assim, naquela casa lá deles de cenário, né? Aí eles receberam uma carta falando assim, olha, às 6 da tarde eu irei aí te matar. Uma coisa assim. Aí o Didi ou alguém, cara, eu acho que foi o Didi, que o Didi sempre fazia essa sacanagem. Olha, o Didi pegou a carta, aí todo mundo falando, não. Essa carta é pro Didi, não é possível. O Didi só faz besteira, né, cara? O Didi, não é nada pra mim. Está escrito aqui, programa Os Trapalhões. Pode ser qualquer um de nós quatro. É muito engraçado. Aí chega um cara com uma arma assim, aí todo mundo fica bolado. Aí o cara, vocês sabem o que é isso? Aí eles assim, sabe, paralisados, cara. Aí, isso é uma arma de brinquedo? Eu sou o síndico de um prédio, achei isso no Play. Isso é um absurdo, as crianças não podem brincar com armas de brinquedo. Cara, eles baixam a porrada no cara, porque eles acham que é uma verdade, né? Aí o cara chega assim, quando eles veem que é de brinquedo, cara, eles detonam o cara e jogam o cara pela janela. É engraçado, cara. Mas essa parada de zoar a produção, do papel então, o Didi fazia direto, cara. Eu lembro daquelas escolinhas e quartel lá, ele sempre pegava e lia o que tava escrito, cara. Contra a regra. 3 rolos de fita adesiva. Uma loucura assim, cara. Mas eu acho que isso, ele começou a fazer isso mais com o passar do tempo, né? Com mais constância do que antes. Acho que sim, né? No, mais pra cá, né? Uma vez eu vi um especial dos Trapalhões e o Mussu contando que o Didi estava dentro de uma banheira e no episódio, se eu não me engano, ele estava preso na banheira, alguma coisa assim. E o Mussu ia cair de cara na banheira, né? Ah. E aí caiu uma, caiu duas, na terceira, na quarta vez, o Didi mijou dentro da banheira. Cara, isso tá e aí o tipo Sul entrou na banheira com água quente do nada. Cara, não, não é possível. E ele falou isso muito puto, cara. Sério? Puto pra caralho, o Mussum. Teve um que o Mussum era Branca de Neve. Olha, claro, por que não, né? O Didi chega lá, sei lá, pra, não sei se era o príncipe. Sei que ele chega, tá a maçã lá. Só que a maçã era um caqui. Olha a maçã da produção, não sei o que. Aí mete o caqui na cara do Mussum. Esfrega o caqui, cara. O caqui abre. Aí olha, botaram o grotoco no caqui. Grotoco no caqui. Sensacional, cara. É, não, e essa coisa, o Didi, ele falava várias coisas, cara, que viravam moda na é época. Verdade. Ele lançava moda, assim, tipo, Bito. Isso mesmo, isso virou moda, cara. Os Pirata. Os Pirata, muito bom. Ele pirata. Falava várias paradas, cara, grotoco, ele camufla, essa coisa, cara. Isso pegou, cara, né? Ele, em vez de falar, não, isso é uma suposição, ele falava, não, isso é um supositório. Tinha também o Opsite. Opsite, é verdade. Pegar o telefone e falar, sou eu, e ficar mostrando assim, ó, tá vendo? Sou eu, não tá vendo? Para o Arô, né? Arô? Arô! Tinha o da poltrona. Tinha o Foreves. Isso. Foreves do Mussum, né? Mussum Foreves. A gente não pode esquecer do Sufabril. Sufabril. Sufabril, lembra? Caraca, cara, eu adorava aquele sorteio de whatever. Ei, hey, uma camiseta Sufabril. Cueca Sufabril. Mas eu brincava de sorteio em casa, pegava baralho dos meus pais e jogava pro alto. Sufabril, da patrona, piscite, jogava as cartas, cara. Eles também faziam um merchanzinho da Arisco, lembra? Eles faziam muito merchan, muito cara. Merchan. Muito, era um absurdo. E aí eles até adaptaram a música do Criança Esperança pra fazer merchan da Arisco. Cara, era... Era o Arisco, no ponto... Era igual porra assim, no pão tem que ter Ares. Cara, era muito escroto, cara, que era mensagem subliminar, malandragem e mulher pelada, né, cara? Tinha um personagem que o Didi fazia também, que era um cientista maluco, lembra? Que usava uma luva na cabeça. Isso. Era uma luva fazendo um ok, não é? É, exato. É, era a luva fazendo um ok, é. Não podemos esquecer de outro personagem clássico de Didi. Ih! O velho dançou! Aquele cabelinho, né? Uma vassoura espetada pra baixo, branca, né, cara? O Barry dançou também, foi uma moda, cara. Foi moda. O Barry dançou! Nunca vi o Jagão pegar tanto. Tinha assim, quando ele pegava uns caras assim, enormes, altos pra caceta, fortes, aí ele ficava assim, né, procurando o cara, aí batia assim no peito dele, olhava pra cima e falava, assos! Pode escrever, assos! Muito bem lembrado. Tinha um personagem que era mudo, que só tinha uma narração, que era o Aparício. Eu me lembro vagamente. Ele tinha, eu acho que ele usava aquele terno com ombreira gigante. Exatamente. E aí o Aparício era assim, ele era um pobre coitado. E tinha uma voz, que era uma narração, e ele falava com o Aparício, como se fosse a consciência do Aparício. Uhum. Então, tipo assim, o Aparício via a oportunidade de pegar alguma coisa, tipo assim, ele via, sei lá, uma mala no chão. E ele achava que era de alguém e tal. Aí vinha a voz e falava assim: vai, Aparício, vou te pegar. Não tem ninguém olhando. Era isso mesmo. E aí, quer dizer, a consciência ficava guiando ele. Era muito bom, cara. Sabe o que é mais sensacional nesse negócio do Aparício? Ah. Sabe quem fazia a voz do Aparício? Da consciência? É. Quem? Não tem nem ideia? Não. Zacarias. Não acredito. Mas o pior é que eu acho que é verdade, porque eu já vi algumas entrevistas do Zacarias descaracterizado. Uh-huh. E ele não, a voz dele é mais grossa. Normal, é, não? Exatamente. Aquilo era forçação de parte. Ele não usava peruca, né? Não usava. Pois é. Ah, ele não usava peruca normalmente. O Zacarias veio no meu prédio, cara. Ele veio comprar apartamento no meu prédio. Entrou ele fuxinha na minha garagem com a família. Eu era muito criança, eu lembro que eu fiquei espantado. Mas ele tava sem peruca e falando normal, cara. Então, eu fiquei meio assim, dúvida, né? Mas eu achei incrível, né? Achei muito maneiro, cara. Ele era totalmente diferente, cara. Pra você ver como é que o cara era bom, né? Ele era um dos caras talentosos, né? Do grupo. Queria... Todos eram. Mas ele era espetacular, o Zacarias. Mussum não bebia, cara. Mussum não bebia, né? Aí não. Mussum não bebia. Mas era isso que eles falavam pras crianças. Não, Mussum não bebia. Personagem, criança. Não bebia pouco, né, cara? O quadro que eu mais gostava dos Trapalhões era o dos heróis. Ah, dos heróis. O Mussum é o melhor fantasma ever. Todos os tempos, cara. Detalhe com a roupa vermelha que a gente já falou aqui que o Brasil era publicado em vermelho em vez de púrpura, né? Por causa de que não tinha combinação de cores na época. E aí o fantasma do Mussum era, obviamente, vermelho. O Didi era sempre, né? O manda-chuva era o super-homem, né? É, mas variava, sabia? Eu lembro que tinha alguns quadros que eles variavam. Que o Didi era o Flash. Não, o Mussum era o Flash. O Mussum era o Flash. Era o Flash. E era muito escroto. Ele ficava um cara de like, parece gigante. Né, cara? Exato. O Mussum já foi Flash, já foi Batman, já foi fantasma. Não, mas o melhor Batman é o Dedé, né, cara? Era o Dedé. Era o Batman, era o Dedé, né? É. E eu lembro que eles sacaneavam o Sargento Pincel. E aí tinha um herói genérico, que era o Taurinus. Cara, um chifre gigante, ele é o Sol Taurinus. Vocês lembram do quadro que o Didi vendia ovos no segundo andar? Ah, cara, puta que pariu, cara. Era muito era um filho da puta de primeira, porque ele sabe dar um ovo aí, ele pá! Chorava o ovo. Saía jogando. Aí o Dedé já ria, né, cara? Já achava graça. Aí o desgraçado, ele começava a jogar ovo na parede, lá na janela onde ele tava, e ele fugia, né? Era uma esculhambação total, cara. É muito bom. Quando ele começava, filho da p***, ele, no final, ele se dava mal, né? É, verdade. Ah, olha só. Tinha uma pequena lição de moral absurda, distorcida, né, cara? Aí eu falei, entrei bem. Exato. É um que ele ficava pro cara assim, se tu é macho, vem aqui em cima. Aí o cara, ele jogava uma corda e descia. Exatamente. Ele falava assim, se tu é macho, vem aqui embaixo. Era esse, não era? Muito bom. Ou era esse, ou era uma variação desse. É uma piada repaginada, né? Exatamente. A gente reciclava as piadas direto, né, cara? Pô, cara. Até hoje, né? Até hoje. Então, hoje não existe mais programa, cara. Não. Hoje é um limbo. Não, então. Ah, eu gosto quando vai o jacaré e o aquele retardado do Big Brother 1. Ah. Ah, não, cara, eu não consigo, é muito ruim. Não, olha, cara, só, muito ruim. É muito ruim, mas o Dedé agora voltou, né? E me deu uma melhorada com o Dedé. Cara, é muito triste, cara. O Dedé tá todo esticado. Porra, tá parecendo o Michael Jackson, cara. Coitado, Dedé. Não fala assim, Dedé. Eu não, você Dedé? Sabe que durante anos eu votei no Dedé Santana. Olha aí. Exato, cara. É verdade, era o Dedé Santana, sim. Depois virou Dedé de Deus, eu continuei votando. Dedé de Deus? Foi, quando ele virou evangélico. Sério? Falando. Meu Deus, cara. Que louco. Pô, cara, eu vou votar em quem? No desconhecido ou quem que me fez feliz a infância inteira, cara? Eu tinha dúvida. O voto era dele, já era certo, cara. É, mas o Dedé tá plastificado mesmo. Ele fez aquela operação plástica ali, ficou horrível, né, cara? Parece que botaram um grampo atrás da cabeça dele, sabe? Puxaram a pele. Ah, não tá tão agressivo. Olha só, cara, ele tá com 72 anos, cara. E o Didi tá com 73, cara. Parabéns, né, cara? Eles estão bem, cara, na boa. E se você for fazer uma avaliação, até hoje é turma do Didi, né? Tem umas partes engraçadas, cara. Assim, eu vi uma parte que tava o Didi com o pincel no meio da guerra lá no Oriente Médio, né? O pincel tava na frente dele, ele tava atrás. Ele falou: você tá vendo? Você tá vendo os inimigos? Aí ele: eu tô vendo novela, olhando pra bunda do pincel. Porque o pincel tava de quatro e ele atrás, olhando pra bunda do pincel. Aí ele: que novela, rapaz? Tô vendo duas caras, ele bate na bunda. Cara, então tem umas partes engraçadas, cara. A última vez que eu ri do Didi, ele entrou dentro de uma barraca de camping, aí tinha uma menina dentro, e chegou pra menina: você consegue segurar um pum? Ela: eu consigo. Aí ele vira a bunda: então segura aí! Já que você falou no Sargento Pincel, a gente não pode esquecer do quadro Exército, que a gente já comentou aqui, que o Didi era o 49, não era? Essa já é a época mais recente. Não, né? Tinha uns figurantes, né? Não. Chegou a ter com todo mundo. O Lafon, cara. O Lafon era o 24, né, cara? Não podia deixar de ser, né, cara? Meu Deus. E tinha o Macalé, que era o Cabo 7. Oh. Cabo 7, cara, verdade. E nojento! Cara, esse jargão viveu, cara. Viveu depois dele, né, cara? E olha só que absurdo, cara. Ele fazia propaganda de supermercado. Fazendo Casas da Banha. É Casas da Banha. Não, é do disco. Não, mas do disco ou da Casa da Banha? Não, da Casa da Banha. Eu acho que era Casa da Banha, hein? E ele fazia também das Óticas do Povo. Não, maluco. Moro. Que isso? Caraca, camelada pesada. Quem é que fazia Óticas do Povo? Cara, eu não consigo distinguir o Tião Macalé, o Tchan Nojento, do Macunaíba, pô. Depois os trabalhos começaram a ter essas intervenções, tipo Lafon e Conrado. Conrado, rapaz. Lembra do papel? Já não era a mesma coisa, cara. Mas o Conrado já tinha morrido, o Zacarias e o Mussum. Cara, olha só. Não, o Mussum ainda era. Coadjuvante bom pros trapalhões era Sargento Pincel. Sim. Cara, era afinado com os caras. Sim. Ted Boy Marino. E o melhor de todos, cara, na minha opinião, que era aquele Carlos Kurtz, né? É. O alemão. O alemão, cara. É. Esse cara era foda. Olho espugalhado. É esse cara que é o cara do... Se tu é macho, sobe aqui em cima. É esse o cara, esse louro. O cara era louro de olho azul e era horroroso. Eu tinha o olho esbugalhadão, cara. Sensacional esse cara. Ele acabava ficando com os vilões, né? É, sempre. Esse cara é bom, né, cara? Ele e o Ted Boy Marino eram os porradores, né? É verdade. Se tinha um cara num bar que ia arrumar confusão, ou era um ou era outro, né? Ah, é, se tu era mais ele. Alemão, tu já se preparava, cara. E nessas cenas de bar rolava a cena mais clássica e repetida durante todas as temporadas de Trapalhões, que é a porrada tripla. Ah, cara, mas era tudo era assim. O cara batia com uma porta, né, com uma mesa, com uma cadeira, com ela de pau, era pá, pá, pá. Eu lembro de uma cena dele. Eu acho que ele era o dono do circo no Saltimbancos, né, Trapalhões. Ele perguntando ao subordinado, né. Ele falou: o que que tá acontecendo? As galinhas estão sumindo. Que os Trapalhões roubavam as galinhas pra comer. Uhum. Aí o cara falou assim: não sei, deve ter sido algum animal que comeu. Ele: animal é você! Que engraçado, cara. E ele tinha uma voz impostada, né? Era. Coisa assim, ele era muito bom aquele. E, infelizmente, cara, eu tive notícia dele, assim, eu acho que foi no vídeo show, alguma coisa assim. Ele terminou a vida dele no Retiro dos Artistas, cara, esse velhinho. É. Né? Que agora eu acho que agora já faleceu, né? Já faleceu. Bom. Esse cara, vocês não sabem, mas em 79 ele fez uma participação no filme do 007. Fez? Fez no Contra o Foguete da Morte. Olha só, ele fez, excelente. Ele faz o que no filme, cara? Ele deve passar correndo, cara. Eles eram os encanadores, eles estavam consertando lá uma privada, lá uma coisa assim, e o Mussum veio de pé de pato. Cara, pé de pato preto, né? Aí um Didi olha pra ele e fala assim: "E Mussum, seu pé cresceu." Cara, os quatro não pararam de rir. Aí ele não conseguia mais fazer a cena, ele ficava rindo, rindo, rindo. Muita sacanagem, cara. Muita. E tinha também os quadros de sacanagem, mundo sexual mesmo. Caraca. Eles eram antigos, que aí chegaram umas senhoras assim e falaram assim: olha, nós vamos fazer aqui um jogo, né, de cartas beneficente. É o buraco da felicidade, cara. Aí o Didi tampa a boca, né, do Mussum e do Zacarias e fala assim: pensem, mas não falem. Pensem, mas não falem, cara. Muito engraçado, cara. Tava o Dedé e o Didi na maternidade. Aí o Didi perguntando a Dedé: pô, sua irmã, né, e tal, já é... Pô, ela tem um monte de filho, né? Ele falou: é, esse aí que tá tendo aí é o nono. Ela gosta bastante de criança. Didi responde: ela não gosta de criança não, Dedé. Ela gosta de gente grande. Que filha da... Eles armavam várias também pra pegar as mulheres, né? Várias vezes tinha uma parada que era assim: eles inventavam alguma cascata pra mulher, e aí chegava: ó, a fulana vai chegar aqui, você finge que isso, isso e isso, não sei o quê. Ficava o quadro inteiro fingindo as paradas e tava tudo errado. Eles com mulher, cara, o objetivo deles era pegar a mulher, né? Vendo sem trabalhar e pegando mulher, né? Cara, era muito bom, cara. O objetivo dos caras era esse, cara. Objetivo era de vida deles, viver sem trabalhar e pegar mulher. A gente falou aí, essa fase que eles brigaram, né, e se separaram, foi a fase negra dos Trapalhões, né, cara? Aham. Porque o Didi ficou sozinho na Globo, né, Rede Globo. Fuk! Rede Globo! Fuk! Fuk! E os outros três foram pro SBT. É mesmo? Era muito ruim, cara. Os dois programas ficaram horríveis. Então, não era essa a época do hotel, Trapalhões, do Conrado? Quando o Didi brigou com os outros Trapalhões, que eles se separaram, nessa época tinha o Sérgio Malandro e o Beto Carreiro. Ah, com o Didi. O Dedé, o Mussum e o Zacarias fizeram Atrapalhando a SWAT, filme, e o Didi fez Atrapalhando a Arca de Noé, foi junto com o Sérgio Malandro. Mas é sabido publicamente o motivo dessa briga dele? Dinheiro. Pufunfa, é. Pufunfa. O Renato Aragão ganhava mais que eles. É. Tanto que ele tinha lá os estúdios Renato Aragão, né? Não, o Renato Aragão se transformou em um grande empresário. E os outros estavam putos da vida, né? Diz a lenda que quem fez as pazes dos Trapalhões foi o Beto Carreiro. Mas depois que eles voltaram, nunca foi a mesma coisa, né, cara? Eu gostava. Era bom, mas não era igual como era. Os filmes não foram tão bons. Trapalhões só caiu depois que o Zacarias morreu, né? A decadência total. Aí você realmente via que eles ficaram abalados mesmo, né, cara? Assim, era perceptível que eles ficaram destruídos com a morte do cara. Aí eu lembro que eu fiquei mal quando o Zacarias morreu. Porra. Foi horrível. E aí eles falavam que eles iam pra alguma apresentação, algum show, e aí só tinha três microfones, né? Eles ficavam esperando colocar o quarto. Porra, não, assim, a força do hábito. Terrível, cara. Terrível. O cara morreu com 56 anos, né, cara? Muito novo, né, cara? É verdade. Engraçado, o Mussum também, né, cara? Os dois morreram com a mesma idade, cara. Ah, foi? É sinistro, hein? O Mussum, até 94, né, cara? Eles ainda conseguiram segurar as pontas, né? Porque o Mussum também é muito talentoso. Era muito talentoso, né? Mas depois aí que não teve mais jeito deles fazer. Aí saíram duas pernas, não fica em pé, né, cara? Não tem, cara. Era o quarteto de ouro, né, cara? Não tinha como... Por mais que o Dedé e o Didi se deem bem, sejam engraçados, né? Faltam os elementos, né, cara? Fizeram as figuras, né, da Exatamente. coisa. Eu lembro quando começaram a sacanear o Didi, chamando ele de cardeal. Porque era o pássaro que tinha o peito vermelho, a plumagem do peito vermelho, e o Didi tem pelo pra cacete no peito, e ele pintou, assim, da mesma cor, a caju do cabelo, ficou com o peito vermelho, cara. É porque o Didi, nos primeiros programas, era bem grisalho. E, de repente, o cara rejuveneceu 30 anos. Ah, era? Nos anos 70, que ele tinha a costeleta, era meio grisalho já. Ah, tá. Não, e o Mussum, falar... cara, ele tinha uma forma de chegar em mulher, cara, que era pra mim, isso é clássico, né, cara? Ele chegava na mulher e falava assim: casa, comida, roupa lavada, 1 milhão por mês. Aí... Eu lembro, aí ela dava uma cervejada na cara dele. Casa, comida, roupa lavada, 3 milhões por mês. Vai! Fora o bafo! Tá que pariu, velho. Muda a mangueira, Kid Mumu, Kid Mumu. Didi botou 1 milhão de apelidos no Mussum, né, cara? Era Azulão, Pássaro Negro. Grande Pássaro, né? Grande Pássaro. Doutor Carlos. Ah, tio também. Ô, Negão, Negão é teu passado. Vamos cantar a música do Pastorio do Velho Faceta. Os Trapalhões eram muito talentosos no quesito musical, né, cara? Sim, sim. Assim, a gente tem músicas fantásticas que até hoje a gente lembra. Tem uma música em especial. Toda vez que o Guga participa de um Nerdcast, ele vira um Nerdcast São Brasil, né, cara? Especializado agora. Que é a música daquela Papai, Eu Quero Me Casar. Isso, cara, isso é ótimo. A parte melhor dessa música é o finalzinho, que ele vai falar vários caras, assim, várias profissões, né? O Zacarias, né? Que é a noiva, né? Papai, eu quero me casar! Minha filha, você fica com quem? Aí ela vai falando as profissões. Papai, eu quero me casar! Oi, minha filha, você liga com quem? Eu quero me casar com o leiteiro. Com o leiteiro você não casa bem. Por que, papai? O leiteiro tira o leite das vacas. E as depois vai desmamar você também. Cara, e o final? Fala assim, eu quero me casar com o Ney Mato Grosso. Aí ele fala, Ney Mato Grosso, aí você casa bem. Aí ela se surpreende, né? É, papai, ele é. Ney Mato Grosso vira homem, lobisomem. Mas quando é homem, não faz medo pra ninguém. Quer dizer, tá sacaneando. A véia debaixo da cama? Essa música era sensacional. A véia debaixo da cama. Não era assim? É porque a música ela ia escalando. É tipo a velha fiar, não é isso? É, tipo a velha fiar. Enganava, o rato chiave, a velha dizia. Ai meu Deus, se acaba tudo. Aí eles iam botando um bicho cada hora. Aí no final ficava, a noite se enganava, o rato chiava, o gato miava, o cachorro latia, macaco suava, o porco pode errar, a velha dizia. O outro bicho é uma cobra. Aí a cobra mordeu o rato, mordeu o gato, mordeu o cachorro, mordeu o macaco. Aí depois morreu a velha, né? Aí o Dedé disse, morreu. Aí o Didi, não, Dedé, a cobra mordeu a velha e a cobra morreu. Tinha uma música dele cantando do Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro, terra de São Sebastião. Em cada canto um canteiro, em cada esquina um ladrão. Continua atual. Não, as músicas da Sandália também é super atual, cara. Qual era? A da Espingarda. A da Espingarda, verdade. A da Espingarda tem várias. Eles pegam esses velho assanhado, metido a conquistador. É espingarda enferrujada, que o cano já entortou. Essa parece... É muito engraçado, cara. É muito engraçado. Tem uma também que o Didi fala que é do Ceará, né? Eu sou da nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia, eu sou do Ceará. Aí entra o Dedé, bem feito! Era um absurdo, foda, cara. Cara, eles seriam muito processados hoje em dia, cara. Eles não conseguiam ganhar dinheiro. Mas eles faziam, eram muito bons também nos clipes que eles faziam. Ah, cara, isso é tão engraçado. Quando eles levavam um cantor no programa. Exato. Eu lembro do Lulu Santos cantando Como Uma Onda no Mar no programa deles. Eles no final tacando um balde d'água no cara. Cara, eu me pergunto se isso era combinado, se eles faziam de sacanagem. Ah, cara, isso era de sacanagem. Tinha duas modalidades, né? Uhum. Tinha uma que o cantor ficava no palco cantando e entrava uns 4 vestidos iguais ao cara, fazendo cada um de uma maneira mais escrota a performance do cara. Inclusive a senhora Jovenete e Júlia de pé junto, que seu pai, o senhor M, isso, foi nos Trapalhões e foi escrotizado por eles enquanto cantava a música. Sensacional. E era absurdo quando entrava, sei lá, Gal Costa pra cantar. Porque entravam uns 4 vestidos de Gal Costa, cara. Era uma coisa muito escrota, cara. Eu fiquei de perna peluda. clássico desse é quando teve aquela música da Maria Bethânia, né? O primeiro... Ah, esse é quando eles faziam o clipe, né? É, o clipe. O Didi fazia a mulher que ficava esperando os homens chegar. E o pior é que tem um na música original mesmo, tem um que fala: trouxe um litro de aguardente. E esse é bem o Mussum, né? Olha lá, o terceiro me chegou como quem chega do bar. Cara, chega o Mussum torto. Ele chega a tirar o chapéu e pinga um mé na cabeça antes de beber. Final, chega o próprio Didi. Como sempre, né? Que é o sempre se dá bem no final das contas, né? Ele é hostilizado o episódio todo e no final ele se dá bem, né? Exato. Aí faz aquela malandragem com a mão lá na boca, né? Exato. Opsiente. Só que aí no final tem um plot twist. Que ele fala que aí ele conquistou o coração dela, aí parece ele entrando no coração, de repente ele sai correndo e tem um monte de homem lá dentro. Que trabalhão, cara. Nada é mais chocante do que o Tucano imitando o Zacarias. Ah, isso é verdade. Por favor, Zacarias. Ao vivo fica melhor. Verdade. Ah. Mas eu tenho uma gif animada. Pode escrever.